as coisas daqui são muito mais difíceis. A situação aqui do futebol nordestino precisa melhorar e muito. Torcedor, os dirigentes do futebol do Nordeste precisam se unir. Não é essa briga que tem, por exemplo, é porque não é viável financeiramente uma Copa do Nordeste, tudo bem, você está vendo o lado financeiro do seu clube, mas o futebol nordestino precisa se unir, porque são momentos assim que pesam. O Renato Gaúcho, de uma certa forma, tem responsabilidade, tem respaldo para falar isso. Tem respaldo. O Grêmio vai obrigar o treinador a fazer algum curso? O cara ganhou a Libertadores, o cara ganhou o Campeonato Gaúcho. Esse ano o time estava a ponto de ser rebaixado no campeonato campeão gaúcho, no Campeonato Gaúcho. Se classificou em oitavo, tirou o líder rival, o Internacional, e foi campeão gaúcho. Chegou às semifinais da Libertadores da América, chegou às quartas de finais da Copa do Brasil. Então quer o quê? Então tá na hora do futebol nordestino acordar, porque a tendência é o espaço ser menor. Poderíamos ter 6 times nordestinos no Campeonato Brasileiro deste ano na Série A. Teremos 4, igual esse ano. Mas 6, um terço do campeonato ser de nordestino, o pessoal de lá ia se ver doido. O futebol nordestino precisa crescer. Então é através do Vitória. Você, Ricardo Davi, tem coisas que vão acontecer aí, meu amigo. Se segura aí na cadeira, viu? Mas, Ricardo Davi, enquanto você está sendo presidente, tá na hora de você começar a trabalhar pelo Vitória. Você perdeu a credibilidade com o torcedor, de quem colocou você aí dentro, que foi o torcedor. Então, crie credibilidade novamente, faça o seu trabalho, porque é através do seu trabalho que você pode voltar a levar o Vitória. E, com certeza, todos nós da imprensa vamos abaixar a cabeça e dizer: desta vez você trabalhou. O que esperávamos que você fizesse esse ano de 2018 que você não fez, fez pior do que o último presidente. Esse ano de 2019 você fez, então damos parabéns. Seria nada mais do que sua obrigação, porque você está aí como presidente, você teria que manter o Vitória na Série A. Não, Vitória está na Série B. Então lute por essa nação, lute por esses que lhe colocaram aí dentro. Lute por um clube que tem mais, é centenário. Muitas pessoas colocaram a sua vida, deixaram as suas famílias para estar aí, fazendo esse clube crescer. Não faça esse clube retroagir. Não bote esse clube abaixo. Não faça como muitos clubes se acabaram. Tem clubes aí que estão devendo, penhorando o estádio, que tinha história, que tem história, mas infelizmente sucumbiu porque teve dirigentes que acabaram com o clube. Fico por aqui, na próxima sexta-feira eu volto trazendo muito mais informações do Esporte Clube Vitória com convidados. Boa noite, Bahia! Boa noite, pessoal! Vitória, Vitória, tu tens grande história. Você está ouvindo a ZYH 449, Rádio Cultura da Bahia, AM 1140 kHz, 50 quilos de potência, Salvador, Bahia. Mais alegria e alto astral, você está ouvindo em casa, no carro, no trabalho, tá todo mundo ligado. Gospel. Yeah. Oh no, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Eu quero ser.